Paz do Senhor! No nosso dia a dia, no relacionamento, nas conversas, nós precisamos de muita sabedoria para falar igual Jesus. Porque quando ele falava com alguém, em primeiro lugar ele sabia que era verdade. Depois ele sabia que a pessoa precisava ouvir aquilo. E em terceiro lugar ele sabia que aquela vida ia ser abençoada com o que ele falava. E eu adoto esses princípios em todas as conversas que eu tenho. E eu dou o nome de meus três filtros. O primeiro filtro é saber se é verdade o que eu vou falar. O segundo filtro é saber se aquela vida que vai ouvir precisa ouvir, senão é um papo furado. E o terceiro filtro é ter certeza que aquela vida vai ser abençoada, edificada com aquilo que eu vou falar. Se não passar por algum desses três filtros, eu fico com a boca fechada. E isso tem evitado eu cair em tantos problemas no meu relacionamento. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.